linhagem de Judá. Um chamado se ergue, Jabez invocou ao Senhor, com fé que não se verga. Se me abençoares, ó Deus de Israel, amplia os meus limites, faz de mim um fiel. Com a tua mão, Senhor, me guia, livra-me do mal, traz tua luz ao meu dia. Na dor e na luta eu clamo a ti, pois em ti, Jesus, minha alma se vê livre. Os filhos de Simeão, em busca de pasto, habitaram em Berseba, em paz, num largo espaço. Com coragem avançaram, em fé se firmaram, e o Senhor lhes deu vitória, pois nunca os abandonaram. Com a tua mão, Senhor, me guia, livra-me do mal, traz tua luz ao meu dia. Na dor e na luta eu clamo a ti, pois em ti, Jesus, se vê livre. Hoje a vez, exemplo de fé e de amor, teu clamor ressoa, ecoa em nosso louvor. Deus fiel, que abençoa e transforma o coração, em ti encontramos a verdadeira direção. Eu clamo a ti, pois em ti, Jesus, minha alma se vê livre. Em cada genealogia, uma história de fé. Em cada coração, amor que não se vê. Ó Senhor, abençoa, amplia o nosso ser. Na tua presença sempre vamos. Eu clamo a ti, pois em ti, Jesus.